devemos dar, dando prioridade a isto, devemos também criar um regulamento onde dar algum apoio às casas de segunda habitação, mas dando prioridade ao Casa Digna. Por isso, é como eu disse, eu admito que a Câmara Municipal faça um esforço, não tão grande como outras câmaras municipais estão a fazer, mas que, para darmos um incentivo, mas estamos a criar um regulamento próprio, e há a possibilidade de irmos ao Fundo de Apoio Municipal buscar esse dinheiro e que não conta para o endividamento líquido da Câmara Municipal. Mas é verdade, é uma coisa. Na minha opinião, o Governo deveria comparticipar estas segundas habitações também com uma percentagem, para nos dar o estímulo. Não é o que o Governo fez, que foi passar a responsabilidade para as câmaras municipais.